Faço dos meus batimentos cardíacos o beat que me inspira. Peço a trilha sonora que agora ambienta o clima. Como sempre trago sinceridade. Se é pra falar de amor, então preciso ter cumplicidade. Mas que por elas pra dançar sob a minha levada. Aqui mereço as minhas sinceras palavras. Essa daqui é dedicada pra aquela que conhece a mágica de esquentar o frio das madrugadas. Serena, nervosa, passiva, teimosa, cautelosa. Conheço todos os estágios que essa mina tem. Carente, atenciosa, é quem se desdobra pra ser carinhosa e pra receber meus carinhos também. Vem, aproveita cada segundo. Deixa o som dos grilos ser trilha de fundo. Deixa a luz da TV ligada no mudo. Beija, você não ganha o beijo, eu ganho o mundo. A cada verso que eu cantar, rimar, que sirva pra nós relembrar e pensar. O quanto foi difícil, tanto sacrifício, tamanho do precipício que nós tivemos que enfrentar. Mas mesmo assim deixa pra lá, porque essa daqui é pra comemorar. Um brinde ao destino, namoro escondido, servir como incentivo pro nosso amor se eternizar. Você me faz eu de quem sou, você me faz feliz por dentro. Você me faz ser, você me faz viver, você me faz querer, você me faz poder, você me faz ver. Você me faz feliz por dentro, você me faz ser de quem sou, você me faz ser, você me faz viver, você me faz querer, você me faz poder, você me faz ver. Você me faz ser de quem sou, você me faz feliz por dentro, você me faz ser, você me faz viver, você me faz querer, você me faz poder, você me faz ver. Você me faz feliz por dentro, você me faz ser de quem sou, você me faz ser, você me faz viver, você me faz querer, você me faz poder, você me faz ver. A importância disso mais que uma aventura depois da balada. Isso é um compromisso com direito à aliança. Pra uns considerados algemas, pra outros camisa de força, forca. O fim da liberdade é detenção. Do que essa falsa liberdade, eu prefiro minha prisão. Não reclamo desse presídio. Essas grades até existem, só que eu tô preso no paraíso. Então joga a chave fora, me dê prisão perpétua. Porque ficar sem ela é a cadeira elétrica na métrica. Porque essa mina é de fé. Não vai dar mais pra viver sem os cafunés, hein? A atenção que só ela sabe me dar, a cena que ela faz quando sabe que eu vou viajar. Só resta chorar, mas se mantendo tranquila. Diz que já tá com saudade, ainda nem peguei a mochila. Ao som de sangue bom, marechal no nosso ninho. Nossa vida é igual, tensão, só caminho. Nesse rumo eu trilho, prossigo na má satisfação. E no descarrilho sou tipo trem bala na missão. De buscar o seu sorriso nos dias mais tristes. Manter o seu sorriso quando ele já existe. Só quero que você me aqueça nesse inverno. E que tudo mais sirva de inspiração pro meu caderno. Você me faz ser de quem sou, você me faz feliz por dentro. Você me faz ser, você me faz viver, você me faz querer, você me faz poder, você me faz ver.